24 en fait mort ici. Et comme c'est 125 décimal 45, c'est un numéro 126 décimal 85. Mike Welch para autorização, chamando 211. Papa Alfa Sierra Vitor. Papa Romeo Bravo Fox. Prossiga. CHG, se o centro possui CHG, aguarde autorização de acionamento, Alfa Sierra Vitor. Contra, esse aqui da cola. Autorizado Galeão, nível 400, decola pista 17, a curva à direita, na saída da El, Lita e Rumi, via UP November 857, depois Moço, Mike Oscar Lima, Terra Uniforme, controle Salvador, opera 119, décima 8, e o transponder 5426. Permanece a autorização anterior, ok? Modificando o destino para João Pessoa. E já confirmado o nível 330 para o Isolono 7. Permanece a subida decolando ao 7, Pucajamo Caju. 54 no 5 no transponder. E o controle 198, Alfa Sierra Vitor, está liberando a chama de táxi. Decolagem, chama de torre agora em 11895, ajuste altímetro no 013. forte no ponto de espera da Papá para ingresso no 7, Alfa Zero Vitor. Observa, Vitor, vento 080 graus com 08 nós. 22, chame controle 1 no 9, decimal 8, não morro, boa noite. 19, 8, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, papapá, Alfa Sierra Vitor. Papapá, Alfa Sierra Vitor, boa noite, contato Ronda, decolagem, subiu antena, vídeo voo 300, via saída Boca. Via Boca, 300, boa noite, Sierra Vitor. Foxtrot no 7, pois 180, Porto Cabeceira 17, pronto para decolagem, Bravo Fox Mike. Papa Alfa Serra, Vitor 5, 5, 5, ao 4, 5, caso negativo, 1, 2, 5, 8, 5. Você quer confirmar Alfa Serra, Vitor, por exemplo? Ativa primária, 2, 5, 4, 5, caso negativo, essa, 1, 2, 6, 5. 2, 5, 4, 5, 2, 8, 5, grava a voz. Chama controle 199, decimal 8, tem um bom voo, boa noite. 198, bravo, Fox Mike. Meu Bravo Fox Mike, contato na linha de decolagem, autorizado seguindo 400 via saída da EU. Autoriza direto o Irumi, da presente? Certo, tem somente proa de lei da autorização do centro Recife. Letra então, autorizado direto Letra. Paulo Fox Mike, autorizado voar direto, Irume, restrito nível de voo 360. Irume 360 para Fox Mike, obrigado. Romeu Bravo, Fox Mike, estamos sempre em Recife, 125, décima 1. 5, décima 1, tenha um bom dia. Sim, se eu tiver bom dia, sem identificação, autorizado chegada via Mari para o nível de voo 050, ajuste em Salvador, 1013. Da rota, da formação, após o desvio poderia. afirmativo à procedura, após quando temos o desvio. Então, 3170. Ok, reportarei a zona do Rio. Eu vivo desde 2003, ajuste 9013, autorizado o final do procedimento e ele é restituído da pesquisadora e o próximo curso localizador. Ok, deixa para 2000, reportaria estabilizado na 3977. Interceptando o curso do localizador, SAR 3170, já avisou. 3170, Torre 1 no Norte, decimal 95. 2 Salvador, bom dia, SAR 3170. Reporte embaixada travada, altímetro 10 no 3, padrão. 13, abaixei e travou, 3170. Esta 3170 tem livre pouso, pista no 0, vento 090 graus com 08 nós. Pouso autorizado, pista 10, 3170, tá. São 3170, Sol 0400, filme Sol 1, 2, 1, 2, 1, 1. Solo, Salvador, São 3170, livrão. São 3170, sou autorizado a táxi Alfa, táxi Juliette, posição 0641. Alfa Juliette, pronto.